Alô, DJ Braz! Alô, Big de Neca, alô, PK, professor Nenê! Minha velha guarda-feira já está comigo aqui hoje! E a feira tá na área! Não abra sua boca pra falar de mim, pensando que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras, DJ Júnior André. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior. Agora sou forte de menor, não IDT de Manituba. Edil Sede do Mil Robson, Mil Robson. Um abraço, meu irmão, valeu. Eu te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. Bagança, o Naldo Elis, o Edinaldo, aquele abração forte do Brás, valeu! E a nossa história? Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você. Você chorou, fui eu. Passar forte mesmo por aqui também. O bonde dos Pega Fuga, o Yuri, a Elisa, o Júnior, Jaice com a gente. A Jaice, né? Jaice, a Mari, também a Joane. Um abraço forte, Brasa, aí, Vini! Alguém tentou sim. E agora sim, agora sim. Fiquei com medo de fugir, mas hoje eu sei. A gente quer abraçar fortemente aqui, parabenizar aos 26 anos da minha esposa, Paula Cristina, que tá aqui hoje reunido. Reunido, né, pai, com as amigas aqui, nossas magníficas. 26 anos de pura adrenalina! Parabéns, meu amor! Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma e hoje é por conta! Bora, Big Gineca! Professor Nenê, garoto, pecado cavanhaque, Thiago! Diego! Mas quando você me deu fora, mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintou, foi! E aí, parceiro Stallone, abraço você, meu irmão! Eu te amo você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar, ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar, ah, ah. Marcante, marcante, vai tomar! Um pouquinho também a gente vai identificando os amigos de Marituba que estão aqui hoje reunidos, uma só festa. Família Paulo Sexto, abração também vocês, seu pai, valeu! Um, dois, três, vai! Guarda o quê? Guarda! Tanta saudade, ela não se despediu, nem disse adeus. Equipe Paulo Sexto da Fera. São Júnior e Patrícia que estiveram ontem comigo lá em Coracina, bicho. Oração Patrícia, oração Júnior! O teu jeito de olhar é pra você que eu canto. Yeah! de Gineca! É de um Marajó numa só festa hoje, né, bicho? Eu e ela, só nós dois, eu e ela. Meu filho. Bora, bora, bora, bora! São forte, meu Edson! E também a sua esposa! O que todos querem é só separar. E também nosso conselheiro da rapaziada, pelos cânticos, Calamau! Das coisas da fumaça hoje no Novo Horizonte 2, oração forte, valeu! Todos ficam falando. Magnífico PK do Cavanhaque! Fusão, querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim! E o nosso? O nosso amor! E o que? E o que? Todos querem. Olha o parceiro boneco e a Grisê! Já estão também na área, estiveram ontem comigo. Nosso amor, todos querem por um fim. A mim, o Henrique, a Luana Viana, Luizinho, Ilha, o Ilha da Vidaçaria, a WM, Passando Preguiça, equipe super amigos de boa. Dizer, e a equipe Tô Solteiro. Você, eu quero só você, eu quero só você. Só você, só você. Eu vou revelar um segredo. Hoje é a nossa volta em Marituba, na cidade do Menino Jesus. E o parceiro Lucas Menezes também na área. Abração, viu, Lucas? Hoje aqui em Marituba do Mangueirão também tem o Pepeca Prime. A partir das 18h, é o parceiro Sanguinho. Chegar em casa hoje, mãozinha pra cima. Quem torce pro Pai Sandu, dá um gritão aí, ó. Quem acha que o Pai Sandu também vai golear hoje, domingão, dá um grito. E a galera do Clube do Remo faz barulho. Hoje, e hoje, e hoje. Hoje eu não quero nem saber. Hoje eu vou sair com ti, não adianta. Equipe Rex, tudo dois com a gente. Abraço, equipe Rex. Quem sabe, pai? Quem sabe eu posso até me apaixonar por alguém que me entenda e queira me amar. Que não possa mais ser nina, se finja de mocinho, valorize meu carinho e meu gostar. Sabia, sabia. Sabia que queria me deixar. Já não era mais a mesma quando eu te encontrei. Na cama disfarçava, fingindo por meu amor. Vê se para com esse papo de dizer que não valorizei. Sabia que queria me deixar. Já não era mais a mesma quando eu te encontrei. Na cama disfarçava, fingindo por meu amor. Vê se para com esse papo de dizer que não valorizei. Melhor agora dar um tempo. Que a festa começou, eu quero é dançar. Sou toda bonitinha, corpo bem perfeito. Na banda bate não, eu vou arrasar. Melhor agora dar um tempo. Que a festa começou, eu quero é dançar. Sou toda bonitinha, corpo bem perfeito. Na banda bate não, eu vou arrasar. Carlinho, o parceiro Carlinho de Banco de Gibraltar, Carlinho! Valorize meu carinho, meu gostar. Sabia que queria me deixar, já não era mais essa mesma quando eu te... Um abraço forte por aqui também, viu, boneco? Passava, o time enorme de DT, Malituba, aqui na frente do Romão. Sabia que queria me deixar. Já não era mais a mesma quando eu te encontrei. Na cama disfarçava, fingindo por meu amor. Vê se para com esse papo de dizer que não vale. Lura! Pra cima, boneco! Agnes! O aniversário da Cristina hoje em Marituba, garoto! Meu casal, João e Patrícia! Tô aqui ladinho direito no focinho da fera! Aí, PK! PK, Thiago, Diego! Diego Delícia de Marituba! Agora vou. Minha irmã! Vou me divertir no super pop som. Numa guia de fogo com DJ Juninho e DJ Edson. PS Renan! Não vou voltar atrás, já consegui te esquecer. Eu vou sair e me divertir. Dois pé quente, dois pé quente. Super, super pop som, super, super pop som. Bora, Marituba, bora! Marcante, marcante, esse gol DJ Brás, boy! Ouro Negro, o som das marcantes. Boneco e Águida, da fera das marcantes. Quando te encontrei, logo percebi que era pra valer o amor que senti. Eu só quero você, vem curtir aqui. Com japonês, Kazuzini, Eric, dá livre solidão não há perto de você. O tempo passou, preciso te ver como um sonho bom. Você chegou com a galera de Decel, agora eu vou. Ultra Professor Neném. Que sim, desgraçado! Equipe GDC de coração. Os playboys aí! Os cafajés com a gente de Marituba, nação forte, playboy! Brilho do celular, meu grande amor. Só quero ter você perto de mim. Sente a emoção, agora é no escurinho, Brás, no escurinho, Brás, Brás, no escurinho. Eu me apaixonei. Aí, pai, tá bom. Já não posso esconder. Sabe sim, não sabe, sabe. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ah, bandido. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer, não dá. Lembração Stallone com a gente, lá do Esquadrão da Nike, ele toca, metiu aqui, lojinha de estadinho direito, bicho. Aí, Stallone, abraço, meu parceiro, valeu! Não me obrigue, não, porque é tão difícil assim, me diz. Dá ou não dá? Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. Júlio Patrícia. Sei que dói. É verdade, simbora! O dia paga! Que tal, senhor? Não complique, não sou mais sua, muito simples. Alice Braz, hoje vai dar PT no bagulho hoje. Vou viver o meu amor, sei que sua não sou. Vai assim, Bradinha! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Ouro Negro, o som das marcantes. Professor Nenê aqui, ladinho. Ele, Pecado Cavanhaque, daquele jeitinho, boneco. Daquele jeitinho, bicho, se legal. Tudo estava normal, e aí um dia você... Mais à frente, ele, Ultra Billy GDK, sua esposa de aniversário também. E o parceiro Marajó do 40, o Marajó, ah, diga só. E aconteceu, aconteceu, aconteceu! Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E mais atrás? Júnior e Patrícia, o casal top das marcantes. Foi tão natural. Estou mais atrás dele. Ultra Marajó do 40. Vem chegando, vem chegando, vem! Mas você foi chegando e foi me conquistando e por você eu largo tudo. Só pro quê? Pra provar. Billy GDK das marcantes. Eu largo tudo. Simbora! Pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudão! Tudo! Tudão! Tudo! Um, dois, três, que tal, boneco? Aniversário do PQ que tá chegando, bicho, aí, março. Vai ser no Apetit. Vai ser boca de cine, bicho, no DJ Brás. Eita! Aniversário do PQ. E não dá não, e não dá não, boneco! Não dá pra esconder. Tem como? Ultra Billy GDK, Ultra Pecado Cavanhaque. Disputa hoje, cerradíssima. Fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, aí, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Pra machucar! Machucar bacana assim, ó. Baixinho, Paulinho, já baixou! Já baixou! Ouro Negro! Não sabia, filha? Sabia sim, sabia? Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. E a minha equipe Rex, tudo nosso com a gente, nossa equipe Rex! Com promessa que não se cumpria. Paulo Sexto, abraçando o DJ Brás! DJ Brás! Imagina que você tem outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura não terá o fim. Por quê? Por quê? Me deixou. E agora o quê? Agora eu sou o CDC. O Henrique com a gente. É o Eric, não é o Eric, Mica, Luana Viana, Luizinho, William da Vidraçaria, WM, Passando Preguiça, e a equipe Super Amigos, a equipe Tô Solteira de Malitura de Boa. CDC, agora eu sou CDC. Yeah. Tatê de Marituba, já aqui em frente o Pulsinho da Fera, Lações Menor. Ação fortemente pro Tico e também o Rajão e minha equipe Nike de Colares hoje em peso aqui na Fera. Valeu, meu irmão! Dos velhos tempos, PK, essa aqui, meu irmão! Daquele jeitinho! Vem cá, Tipoque, vamos dançar. A banda Zorra é quem vai tocar. Alô, galera! Olha o parceiro Edson, considerado família bom de forma na área, valeu! Comunidade brasileira, temos a noite inteira pra dançar brega até o sol raiar. Eu curto, eu canto pra essa multidão. Sou gatinho, como é que é, garoto? Maria, pai, agora não tem medo. E o patrão Smith da Águas Lindas, mas samba, irmão, ai, gatinho! Ave Maria, hoje eu quero zumbiar. Ave Maria, pai, agora me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero brincar. Ave Maria, eu tô aqui pra botar zorra. Ave Maria, hoje eu quero zumbiar. Se liga aí, ó. Se liga na onda e vem me alcançar. O quê? O quê? O pé que não pega. Se liga na onda e vem a dançar. O tech não pega, não mexe parar. Chegando mais uma pra você curtir com o DJ Braz aqui, ó. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. No tempo, no tempo. Drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. The enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But what? Alô, DJ Braz, mete bronca, filho. Chicote neles. Okay. Bora pra cima, Marituba! Família Paulo Sesto que não perde, mudou de mão aqui, Marituba, irmão de ver. All the mix. Will somebody please tell the DJ to put the brass disc on? Bora que bora, que bora! Os Spoca Sharks de Bragança, o Naldo, o Edson, o Edinaldo! Naldo! Marcantes. Bate ficha, Billy Gineca, garoto! É o som Príncipe Negro, Príncipe Negro. O playboy dos papajestes de Malitua e playboy, abração, meu irmão! DJ Edilson e Edilson são as feras do Pará. São da galera, vem balançar. Vem a dança com a melodia. E o som contagia. Príncipe Negro é o som. O aniversário do meu amor Fala Cristina aqui em Marituba hoje, garoto! Onde tudo começou, começou! Nothing no go, so. And you never kiss him off that she don't give you head. Tell them it's a nothing no go, so. nossa amiga Dai, magnífica. Aniversário dela hoje, tudo por conta das minhas magníficas. Blendinha e companhia, meu irmão. Um, dois, três, vai! No, you never tell your friend to save yourself from the pest. Tell him it's nothing to go so. And we have us a full of gravity, full of copper and lead. Tell him it's nothing to go so. No, boy, never make you slurp to where you rest your head. Tell him it's nothing to go so. And them never. Agora formou boneco e PK, moleque, na área, toma! Família Paulo Sexto do Pedaço em Malituba! É a minha família número um aqui, meu irmão, pode crer! Tem meu respeito! O top de Nilcinho! Casal Júnior e Patrícia aqui na direita, aqui na esquerda, pai. Eu e você também, o Diego. Ele e o Thiago, seus grandes amores, vem na maciota. Professor Neném, a madame. Mas ao lado do seu segurança, pecar. Chega o baixinho. Ele e o Denis. E o esquerdo dos sacanas de Malitru, viu, sacanas? O tesouro de ouro, e Ed! Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Ninguém larga a grande roda. Ninguém sabe onde é que andou. Quem tá ao lado, ao lado? PK. Muito bom estar recebendo os amigos aqui de longas datas. É parceiro Pequeno Cavanhaque, vim de Judecar, sua esposa hoje. Que por sinal tá de parabéns, hoje é seu aniversário. Diego, Thiago de Marituba. Professor Nenê, boneco da Maresia, sua esposa Agnistê. Desde ontem com o DJ Braz, é assim, meu irmão, não me abandono nunca. Dançando, bora! Professor Neném, a sua esposa Suzana. Um abraço, Suzana. Um abração forte do Brás. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás. Aqui a sequência é espetacular. Hora de pegar. Hora de pegar. Pega ela, pega ela, pega ela e vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando, vai, vai, vai. Assim, ó. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O quê? Mesmo corte de cabelo, tentou. vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Olha o parceiro Márcio, meu William. O parceiro Wellington Júnior. O erro dela Anderson. Não ser você. O Anderson Cafa. E toda a equipe, tô chegando de boa, valeu. Você e eu. Deus. Mas eu disse quase, só quase. E aí, Carlinho, amigo? A distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Toda a minha gana GDP da Pissarreira com a gente, valeu! Decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. Uma minha. É uma minha, outra dele. Legal. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, boneco. É uma minha, outra dele. Vamos dançar, bora! DJ Brás Ouro Negro. Ela tentou. Deixa eu passar fortemente os amigos da vida, essa linha WM com a gente aqui em frente, valeu! Mesmo corte de cabelo tentou. E a equipe tô solteiro na área! Ela errou. Já decorei, decorei. Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Já o braço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou. Bora, Dai, te vira que aqui acabou o show, viu, Dai? Mas te vira. Se quase, só quase entendeu. E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se o quê? Se Deus fez vontade de você. Tá decorando a casa dele. Minha família Paulo Censo de Marituba. Vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Uma minha. É uma minha, outra dele. Banda 007. Viver com você uma história de amor. É o melão do cabacinho esse aí, ó. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Toma-te. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Diego Diane com a gente. Chorar, Pecado Camanhaque. E também o professor Nenê Suzana. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia e inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor, oh, oh, prova de amor. E a prova de amor bacana assim, ó, oh, oh, prova de amor. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu corpo. E a equipe Nike de Colares, o Tico, o Rogério da Nike, viu, Rogério? Você aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. Arriscando ainda mais. Vamos dançar, Marituba! Coração. Um, dois, três, vai! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Pra explicar. Diz o que diz? Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo solução. É o som da fé tocando diferenciado hoje, Maritua, viu, parceiro? Tudo é paixão, são coisas do coração. Manda 007. E hoje eu... Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. A bandida. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem? Foi quem menos me amou. Se eu pudesse estar ao seu lado, era melhor coisa pra mim. Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou. Oh, Tânia, Tânia, meu grande amor. Oh, Tânia, sem você eu nada sou. Irmão, pelo amor de Deus! Manda 007. Abração fortemente pro time do Sucatão com o DJ Brás, garoto, valeu! Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. E a menina? A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. DJ Brás. Hoje eu recordo tão triste tudo que já estão aí, tá? O papai e a mamãe do Lachão, meu irmão! Foi quem menos me amou. O Naná pai e a Naná mãe. Estar ao seu lado era a melhor coisa pra mim. Mas como eu não posso, Marcelo, estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Saibas que sem você eu nada sou. Manda Zé. Ô, Tânia. Manda Zé. Manda Zé. Ô, Tânia. Sem você. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar 1 milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com algum mistério. Thiago, Diego do Vagabundo de Luxo. Abraço, Diego. Valeu, Thiago. O sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz. Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Põe oito, põe oito. Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Só Deus pra tanta perfeição. Manda 007. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Coração perdeu a cor, cansou de... Olha o gordinho desgraçado. Fala, Pedrinho! Desandou, perdeu o chão. O Pedrinho de Benfica. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em coxo. O tijolinho! Tijolinho, tijolinho, vou reformar seu coração. Tijolinho, tijolinho. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. No pé do chão, no pé do chão. balança e dança. Que tal? Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Vamos dançar, senhor! É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Marcelo! Basta. Passa no cartão aí. Você me dizer. Não. Que comigo vai. Não, Banajó. Pelo amor de... Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar, te encontrar. Vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Sim, vamos dançar! Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. Diz por que, diz! Eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. E pelo amor de, pelo amor de... Pelo amor do nosso amor, esteja você onde... Já vem Stallone! Me diga... Esquadrão da Nike hoje fez, me Stallone, abraço você, meu irmão! Pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar. Chega uma sala, vem por aqui, você é Heraldo. O bem empresário Heraldo, aqui o lojinho do animal. Um abraço, Heraldo. Você pra mim outra eu vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Estou na Gleice hoje, estou na Gleice hoje. Estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Essa aí foi que eu te pedi ontem, desgraçado. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero... E o parceiro Mago Show na área, viu, Mago? Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. E aí, amor? Amor, volte por favor. Deixa-me Olha aqui com a madame de parabéns hoje. E o empresário Carlinho. Carlinho! Isso é amor. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Um, dois, três! Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais eu não te esquecer, vou te dar. Te dá o quê? As estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Ah, vovó! Teu sorriso é sempre. Meu parceiro Stallone do Esquadrão da Nike, Stallone! Vale tentar, amor. Se te mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar como o sol. Gente, muita coisa boa pra rolar por aqui. Viu, já já o bagulho doido volta com o Thiago Farias e o nosso show da feira. Já já! Flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Vale tentar, amor. Ai, ai, ai. Cintilante, mais belo é o teu olhar. Esse é o nosso hino. Pode cantar, Gabi. Canta no Brás. Encontrar alguém. O Matheus Duarte, também o James com a gente, o Juca, galera da Real Boutique, abração, meu irmão! E o sonho Malituma, qual é? Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção. Onde você tá, pai? Diz! Onde você está? Não vou aguentar outra estação. E hoje eu... Quem detona? Toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Ai, amor! Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. DJ Brás, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. E aí, amor? Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. DJ Brás, desperta os desejos, toca pra mim. Meu parceiro Marcinho do Shopitel com a gente. Também Arlete, no bonde das maldonas, das malzonas. Abraço, minha Arlete, abraço, menina. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop e som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Então vai, vai! Vai! Vai! E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos. Fala, equipe Spock Achac, também de Bragança. O Naldo Edson, Edinaldo, Medinaldo, braço, meu irmão! Muito sensual, só digo vai! Vai, bicho! E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. E ouvindo o truco sensual, pop som, pop som. Tudo sensual. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensação. repertório inconfundível. DJ Brás é sucesso incalculável. Já entendi o seu recado. Fala, boneco, fala seu clone. O clone do pecado, toma. A parte nunca teve amor. O Playboy me deu seus cafés, te maletou e Playboy. Melhor cortar uma pela raiz antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, pecado, vai. Vai doer, vai. Vai, pai. Vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar pra... Vamos dançar! Pode me bloquear, só me procura quando eu resolver me amar. Guardo meu coração, também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear, só me procura quando eu resolver me amar. Guardo meu coração, também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Mas também pra namorar. Pode me bloquear. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se há vontade de te ver. Olha o parceiro Márcio William, o Wellington Júnior, o Wanderson Capa. Toda a equipe tô chegando de boa. E a equipe tô solteira aqui em frente, mandando ver, garoto. Meus dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Fala não, papai. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô, não dá. É só você pra mim. Fala não, fala não. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda, por favor. Diz aí, mãe. Bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca. Tá na chuva e tocar hoje, não vai? Igual você não achou. Vai pra Deus. Terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Fala, ladrão. Desse pobre coitado. Fala não. Não fala não pra mim, bebê. Se não é mal de bebê. Nessa força que eu tô, não dá. É só você pra na show, cadê você, Lomar? Não fala não pra mim, na show. Mais um pacote teu hoje. Mais um, mais um. Fala que ainda mais um, mais um. Seu amor, salva meu coração, por favor. Vamos lá! Amor, por que você não me atendeu? Por que, vai? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Diz aí, amor! Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contam das horas pra gente matar a saudade. E agora? Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que... Fala, bebê! Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô, Ouro mais Negro! De mim, bora, bora! Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Meu casal que eu tiro o chapéu, Agnes Té e boneco da Malenzinha aqui com a gente na esquerda. Vou dizer. Ele também, o pecado Cavanhaque. Professor Nenê, sua esposa Suzana. Diego também, sua esposa, Tiaguinho. Ele é a madame e hoje todo mundo casado. Casalzinho, só o pecar aqui não. Na minha rua. Por quê? Quer vir quem quer? É não, não é galo não. Porque você não me atendeu. Já tava mal procurado. Voltou a ligar. Quase. Alô, Disque Bof. Vem, Bof. Vem que a gente vai arrebentar. Lógico. Vem, PK, que ele vai arrebentar. Vai que vai, que vai. De menor de marítima dos MDT. Hoje é mandelinha de quebrinha. Tô na minha girepeira, pissarreira e pés, valeu! Toma uma garrafinha. Mandelinha! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão. atrás das danadinhas. Toda a minha esquadrinha da fumaça de Mujú. Também já estão por aqui com o DJ Braz, são vocês. Danadinha, vai levar pra tentar estocar na bucidinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Meu parceiro Lucas Menezes na esquerda do gatão. Eu vou pro bailão. Todos os meus sacanas também de malitura por aqui na fera, valeu meu irmão. E agora? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Posso, posso? Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Novinha, novinha. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. O aniversário da Dai Magnífico, o bicho tá pegando uma entuba. E as magníficas daquele jeitinho. E aí, parceiro pelado. Parceiro pelado, bem nosso equipe Paulo Sexto pelado. E com a pão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada, quer dar pra mim ser amigo? Mais alto, mais alto, mais alto. Oi, safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela andava. Sabe por que passe fim? Eu quero ver meu povo de Maritura mandando ver nessa aí, quero ver! Hoje meu maior desejo, tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar. Aí eu quero! Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da... Mais alto, mais alto! Vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Mais uma! Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Vamos dançar! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. São vocês, são vocês, são vocês! Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê! Tu tá beijando a mina que mamou. Pro seu amigo boca de pelo, saiu. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aí, aí. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Aí, nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado. Meu parceiro Wellington e companhia, meu Wellington. Inteiro falando da minha vida, criticando minha família Paulo Sesto e Marituba. Não tá me ajudando, só se complica. Fala põe no painel aí, Joaquim. Pra quê? Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Tchau, fui, bye bye. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Tchau, fui, já. Já foi, já foi. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Tchau, fui, tchau, fui. Aniversário da Dai Magnífica hoje também. Tchau, pra inveja. Já passou da meia-noite, hoje também é aniversário da minha esposa, Flávia Cristina. Fico o dia inteiro. Aqui, Marituba, onde tudo começou. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Alô, pro Chocolate João Paulo da 15. Da 15 de agosto, é tudo Amaral. Foi que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. Quero ver vocês, vão! chão. Do popozão no chão e o popozão no chão. Do popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão. O popozão no chão. Do popozão no chão. Mas só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é do Paissandu, joga tudo pra cima aí, ó. E quem é do meu eu, faz barulho. Vai cheirando e vai bebendo, vai bebendo e vai cheirando, vai cheirando e vai bebendo, vai bebendo e vai cheirando, vai cheirando, vai bebendo, vai bebendo e vai cheirando, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo e vai cheirando, pra cima, como é que é pra cima, como é que é pra cima, como é que é pra cima, como é que é, como é que é, como é que é. Você pode negar, mas sei que você gosta da vontade. Uma vontade, uma vontade, uma vontade, uma vontade, uma vontade. Minha amiga Gabi no Paulo Sexto, viu, Gabi? Um abraço, menina! Um abraço, menina! Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Seu DJ, seu DJ! E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Dona Minha Girepina, Pissarreira, abraçando vocês também. Amor, eu sei, te magoei bem. E agora? E agora? Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Aí se tu, pai, assim, ó. Se tu ainda me ama. Ama, se não ama. Se tu ainda me amas, eu só te peço só mais, só mais uma chance. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma chance. Eu só te peço só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. E após essa aqui tem o DJ Thiaguinho Farias pra bombar muito som. O nosso hino em Marituba! Chegou, o som do povo com essa posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Não nego, você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem, curte! Fala, Thiaguinho, bora ver, Diego! Você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo. Todo todo mundo vai. Muito obrigado, boneco, a Unicef de Jurecá, que recebeu meu convite. Tudo com o Diego, o Thiago, o Pecado Cavanhaque, Marajó do 40, professor Nenê, obrigadão, viu, Pabação? Sem qualidade de som, quando eu ligo você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Sim. Com você, o melhor da noite.